Lá vai ele, a pavonear-se como se fosse o rei do mar. Mas vossa malvadeza, o Tritão é o rei do mar. Eu quero que vocês espiem o Tritão. Descubram-lhe uma fraqueza. E vigiem os que o rodeiam. Tem de haver um tonto que eu possa usar para destruir um rei. Como fiel conselheiro do rei, eu sou o responsável. Por isso eu trago sempre a minha bússola de escuteiro. Uau! Excelente, grande escuta, Sebastião. Oh, o Sebastião adora os escuteiros. E eles adoram-no. Ei, para com isso! Pergunta! Regra número 25 dos escuteiros: ficar longe das conchas gigantes! Oh, sim, muito bem, meus queridos escuteiros! Ah! Sebastião, passaste bem? Oh, tudo bem, Zeus! Sebastião quebrou a regra número 27. Madié, tive saudades tuas. E a que te devo a honra da tua visita? Oh, eu sou o crustáceo do ano e resolvi vir aqui porque sou bom. Ainda bem, crustáceo do ano. Crustáceo do ano? Tu és o crustáceo do ano? Oh... É fixe! E o que é que tu tens feito, Sebastião? Ele ensinou-nos a brincar com as sombras. Sim! E há mais! Eu sou o conselheiro do rei da Atlântica! Oh, o rei Tritão, gostava de o conhecer. Oh, nada mais fácil, Madié. O rei e eu somos assim. Prazer em conhecer-te, Zeus. Mas agora eu tenho de tratar de um problema sério. Bem... Qualquer que seja o problema, eu, o seu conselheiro, vou aconselhar Vossa Majestade com os meus brilhantes conselhos. Não é assim tão fácil, Sebastião. A Atlântica está sobrelotada. Bem, é assim. Está sobredotada. Isso é bom. Somos muito inteligentes. E é graças a mim. Quer dizer, nós temos que... Sua Majestade... já sei. Qual era a pergunta? O Sebastião não entendeu, Majestade. É possível um bom desenvolvimento a longo prazo dos corais e das áreas que os rodeiam em 7,36 mil marés, para que então assim possa reorganizar o espaço e apostar em condições de alojamento mais confortáveis. Brilhante! O Zeus é esperto! É, mas gostava de perceber o que ele disse. Vamos implementar o teu plano imediatamente, Zeus. Parabéns, Zeus! Ah, não foi nada. Condecoro-te com a Ordem do Elefante do Mar pelos serviços prestados. Música é a minha especialidade. Ei, sai daí imediatamente! Sai daí, ouviste? Tu! Sai daí! Bora! Sebastião, deixa-me ajudar-te. Mas que grande som! Ui, é um dom daqueles Zeus! É incrível! O Sebastião está aborrecido. Por que é que diz isso? Ah! Sebastião, o que é que foi? Nada. Nada de nada. Nada. A não ser... O emproado parvalhão, senhor perfeito, que até enjoa o Zeus. O Zeus é teu amigo. Sim, só espero que não fales assim de nós. Flanda, o Zeus não é mesmo meu amigo. Ele é um adversário. Ele vence-me em tudo o que faz. E agora tem uma enorme medalha para o provar. Ah, Sebastião, tu não tens de nos impressionar. Isso é porque você não se importa que eu seja um caranguejo sem talento. Pois é. Já chega, Madé! O meu orgulho está em jogo! Vou encontrar uma coisa que seja melhor do que os Zeus. Mesmo que seja pequena. Oh, ridícula! Mas que bom! Zeus, queres enfrentar-me no super confronto? Ora, seria uma honra. Oh, yeah, Madé. É de limpar o fundo do mar contigo. Que ninguém falte. O caranguejo é o elo mais fraco na cadeia hierárquica do rei. O elo que faltava. Oh, vou manter a vista em cima dele. A vista das enguias. Ei, já só temos uma maré para acabar de construir esta arena idiota. Que é isto? É uma pedra brilhante, acho eu. Bem, temos de contar ao rei. Tem exatamente 2.300.012 marés. Teve origem no período mesozoico e tem imenso valor, porque é muito rara. Zeus, quero que supervisiones a deslocação da pedra para o palácio. Oh, o Sebastião é a pessoa mais competente para executar essa tarefa. Ha! Só sim! Vá lá, vá lá! Ao trabalho, vamos! Che! Dá cá a pedra! Eu ajudo-te. Dá quieto, eu não quero! Ah, eu não queria preocupar ninguém, majestade. Mas aquela pedra é perigosa. Tem imensos poderes mágicos, está a ver? Eu não sabia. Oh, normalmente não faz mal. Mas, se alguém estiver no caminho da sua luz, pode ser transformado numa... minhoca. Oh, não. Acho que o melhor é guardarmos segredos, Zeus. Ninguém pode saber do poder mágico daquela pedra. Com esta pedra mágica vou transformar o Tritão e os que se esqueceram de me dar os parabéns em minhocas. Agora só falta mostrar um sorrisinho. Saltar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Abdominais! 1, 2! Flexões! 1! O grande confronto! Oh, isto é capaz de ganhar o prémio para a piada da década! Mas, por outro lado... pode ajudar-me a roubar a pedra mágica. A pedra que eu tanto quero. Fiquei completamente estourado. Não vou conseguir vencer o confronto. Os Zeus batem em tudo. Sou o tambor dele. Ah, Sebastião... eu tenho aquilo de que precisas. Eu sou uma fada e com os meus poderes posso tornar-te super esperto, super atlético, um super caranguejo. Tens de acreditar em mim e eu vou ajudar-te. Eu sei quem tu és. Hã? A sério? És a minha caranguejo madrinha. Sim. E, para me compensares, dás-me a pedra brilhante. É para a minha coleção de pedras. Encontramos-nos aqui antes da competição, amanhã de manhã. Se não trouxeres a pedra... Oh, custa-me tanto dizer isto, mas... Perdes a oportunidade. Vossa Majestade, podemos falar da pedra muito brilhante? A pedra brilhante está enterrada no abismo. Sim, sim, continue. Sebastião? Não estou incomodado, pois não, Majestade. Mas quem é que te deu essa ideia? Bom, estávamos a falar da pedra brilhante, não era? Bom, por que é que se livrou dela? Incomodava-me, brilhava, não me deixava dormir, como alguém que eu conheço. Oh, pois é. Bem, boa noite, Majestade. Adeus e sonhos cor-de-rosa. Ah, finalmente! Vou ser melhor do que Zeus, o rei da montanha, o melhor crustáceo, o vencedor do super confronto! Ora viva, crustáceo fracote! Tens a pedra brilhante? Primeiro o feitiço, e já! Muito bem! Abracadabra! Pipidipopidipu! Agora passa-me a pedra! Estou mais inteligente! E muito mais forte! Ei, olha para mim, Zeus! Sou o teu pior pesadelo, Madiel! Tu nem uma santola consegues ser! O feitiço não presta. E eu também não. O confronto vai começar! Pobre Sebastião. Ah, uh-huh! O caranguejo mais genial. C'est moi. Oh, eu devia estar a vencer. Onde está a minha fada madrinha? Vou fazer assim. Lagarto, mete dó. Pezinhos de rei em pó. O oceano é só para mim. E o meu reino não tem fim. Agora vou aproveitar todos os poderes da rocha. Com a pedra mágica, o rei Tritão vai ser uma minhoca. Desiste. Não faças figuras tristes. Nunca! Sebastião, já é de madrugada. É melhor pararmos. Nunca! Já sei! Já sei onde é que eu vou ganhar! Quem é que sabe mais sobre Sebastião? Bem, eu nasci... nas praias de Angola e com sotaque. Quando tinha 6 anos... foste para a escola, onde foste o segundo melhor aluno a seguir a mim, claro. E quando acabaste o curso, foste para Cabo Verde estudar música. Conheceste uma santola que te trocou por mim e quiseste esquecê-la. Choraste baba e ranho e no final... resolveste confrontar-me nesta competição... que eu ganhei. Nem tiveste hipóteses. E não tarda nada, vais gritar. Não vou nada. Oh, é claro que vais. Não vou nada. Vês? Está bem, está bem. Sabes mais sobre mim do que eu. Exatamente. Este terrível confronto vai ser esculpir uma estátua do rei em tamanho natural. Podem começar! Oh, não, Zeus! Não está nada parecido com o rei! O nariz está muito grande! Vês? Tira um pouco de barro e não sai! Não consigo tirar e... Olá, Vossa Majestade. Sebastião, acabou-se. Assim? Tu perdeste 7000 provas seguidas. Oh. Vamos acabar com esta competição pateta. Yeah! Oh, Madi, eu perco em tudo. Nem com a ajuda da magia. Não faz mal, Sebastião. Não podes ganhar sempre. Só se fosse os Zeus. Onde é que os guardas se meteram? Oh, devem estar a servir disco. Úrsula! Nadem todos! Vou enfrentá-la! Anda cá, grande idiota! Deixa lá ver. Se ficar aqui, de acordo com os meus cálculos, ela vai saltar e... A tua pedra já era. E o teu feitiço também, bruxa do mar? Todos bem? A Úrsula foi derrotada por... Não sabemos por quem. Pelos Zeus. Acertaste? Mas olha que tu estiveste bem. Muito bem mesmo. É? Como um grande líder. Sim, pois. Bem, tu és superior a mim, Zeus. Eu tentei mesmo muito, mas eu sei que não há nada que seja melhor do que tu, Zeus. Claro que há. Ganhas a fazer amigos. Eu tento fazê-los também. Mas eles só querem competir comigo e tudo porque eu sou... perfeito! Tu és um felizardo, Sebastião! Se a lesma te aborrece, é porque gosta de ti! Eu tenho muita sorte, Madé! Ganhaste! Tu és o melhor a chorar! Olha, meu, agora achei bolacha de plâncton no meu cubico. Que maravilha! E a partir de hoje, chega de competir! Claro! Vai uma corrida? Bora lá! Thank you.